3661, câmbio. 3661, não prossiga. Autoriza a proa de Rio Cobre. Ok, mantenha a proa de Coral aguardando coordenação, 3661. Ok, mantendo, aguardando coordenação, obrigado. Só confirmar o máximo do Noia 1394, é isso? É, a 1394. Está pronto o contato, está na caminha, 3 horas e 37 minutos. Ok, se eu tirar, seguir táxi limpo, eu vou seguir na aeronave Airbus da Oxenet Pintura da Via Campo Labelo 62, no ponto para torre no 8 decimal massivo. Fala, Oxenet 6142, instruções para pista. 350 3 Abrecita, 358, decola pista no zero, curva esquerda, saída Pouca Caju, frequência do controle 119, decimal 8, código 5420. Já 350 para retífico, botão na 10, curva esquerda, na Pouca Caju, 358, 119,8, 5420, transponha. Correto, né? Para o acionamento táxi. Tá bom. A bordo, alterando o avião, 3144, centro Recife, 2685, alterno 2545. Aqui, copiado, 166, Galeão 355, Oxenet 6315, cruzado táxi via Juliette Alfa, até o ponto espera pistão zero. No ponto espera torno no 8.612. E a transmissão is broken, ok? Spock identification, clear down to 050, fly direct in tap position. Para Vera Cruz para toque remetida, frequência do controle 119, decimal 8, o código transponde ao 0151. 1333, consiga. Solicita voar na proa 210 para evitar informações na posição leda. 210 a proa para evitar, copiado, 1333. Após dirigir direto bridge. Pode dirigir bridge, bom, 333. A rodoa está passando até Oscar Zulu. Hotel Oscar Zulu, controle. Passando através de Cipro Sul. Sente. Torre 18 decimal 95. Zulu. Siga 07. Torre, eu guardo, eu tá passando até Oscar Zulu. Oscar Zulu, parte 4, confere. Confere. Passou pro Sul, tá visual com o Guardião 07, emitindo. Ok, o Guardião não chamou este órgão de controle, tá livre aproximação direto pro parte 4, vai cruzar a final da pista 10 direto pro parte 4. Chame solo controlado, o hotel Zulu. Zulu. 600. 2000 autorizado, reportarei no localizador, no 600. Estacionamento, chame táxi, salva a vida direto. No 54, no solo aos 46, direito 121.9. 119, obrigado, 131.54. O Índia November Alpha estaria pronto? 3021. Via Alpha Juliette para o gate 05. Alfa Juliette para o 05, tanto 154. 07, faça um 360 pela direita. 360 pela direita, guarda agora. Salva Comodoro. Boa tarde, Azul 4065, Campinas 360, Presidente da Serra. Azul 4065, autorizado Campinas, nível 360, decola pista 1-0, curva à direita, saída Tael, Leda, Bride, Apesu, número 6. Controle 119, decimal 8, o código transponder 5444. Autorizado Campinas, linha de voo 360, decola pista 1-0. Dael, Leda, Bride, Apesu, número 6. O controle 119, decimal 8, e o transponder... 5444, para o azul 4065. Correto, né? Estacionamento táxi. Guardião 07, tu aí. Guardião 07. Que tem condições de cortar direto pro pátio do Graia? Sim, irmão. Que tá presente, então, direto pro pátio do Graia, seguindo o esquilo da R-Mar Táxi Aéreo. Ente do traço direto, pátio do Graé, Guardião, Gato. Torre Salvador, gol no 394, ponto 0, dá 1-0. Como no meu drop. Se a gente mantém o ponto 0, gol no 394. Mantém. Torre 18, 29. 8, mais 100, tá batendo. Nível 360, decola pista 1-0, curva à direita, saída Tael, Tael Leda, Bideve, Upper November 857. Controle 119, decimal 8, código transponder 5425. Posicionamento 213, autorizado Galeão 360, decola das 10, com curva pela direita, na saída Tael Leda, Bideve, Upper November 857. 198 é o controle, aciona 5425, 6213 está no box 8. Está correto neste paracionamento táxi. Chamará paracionamento táxi 6213. Boa tarde, ao confirme é o... Informação de tráfego, estamos cruzando o aeródromo aqui, 150. Vai manter a linha do litoral norte de Salvador sem interferir na sua aproximação. Continue com a liberação, cheque o trem. Trem embaixado travado, aguardando a sua autorização, o 600 da Gol. Xené 6315, declarado 50, 198, controle, boa viagem. 19, setor do cruzamento do campo. Estimativo, Indy November Alpha pode curvar à direita com a pula da praia de Buraquinho ao bloquear Buraquinho 198 até a volta. Afirmativo, Indy November Alpha manterá a pula de Buraquinho via corredor axé. Corredor forte. Forte. Tem alguém mantendo o controle? Do setor sul, talvez a pista não esteja molhada, mas considere como se tivesse 120,12, 600. Pouso autorizado, Gono 600. Autorizado, reporte para o táxi, Gono 78. C94, está chovendo aí na sua aeronave? Ah, tá. Aqui na torre tá chovendo bastante. Na escuta permanente, Índia November Alpha. Na chegada mar e desça para 3 mil pés. Cruzeiro no quadro. Problema Tango, chame torre 1 no 8, decimal 95. 8, 95, 8, 95. 148, desça para 3.000 pés, 1.0 no 4, ótimo. 3.014, voo na 648. Hotel Lima Tango para o retorno da presente, autorizado a liberar a linha litoral, cruzar a final pista 10, direto para o Pátio 4, Hotel Lima Tango. No 600, no solo 53, pista seca, né? A pista tá seca, agora tem pés aí pro pouso, tem um pouquinho de chuvinha, mas passa logo, de segundo está. Estimativo, então solo 53 já liberou, 219, boa tarde. 219, boa. Solo 394, 130 graus, uma dúzia de nós, decolagem autorizada. Decolagem autorizada, 394, bom trabalho. Boa. Offline 302, zona 602. Temos um César 150 na interseção off e tem um Papa 28 da CFA acionando aí próximo no pátio também. Chame o solo controlado, atenta aos tráfegos e movimentação no pátio, 130 com uma 12, até Limatango. Atenta para a movimentação no pátio, vou parar no solo controlado, Limatango. No 394, acione o código 5155, decolado 54, controle 198, tenha uma boa viagem. Obrigado, aciona na água no 394. Hotel Lima Tango, já começa a tocar o solo no Pátio 4, controle 54, já começa livre, tenha uma boa tarde, Hotel Lima Tango. Nada. Observar o esquilo aí no pátio 4, táxi autorizado até interseção, retaguarda 150, companhia, o Tango Romeu Papatango. Zero, saída da El, gol no 394. 360, manda El, obrigado. Onde eu acionei a 6315? 6315, prossiga. Aqui estou andando curva direita, magnética 220, por 40 milhas, aqui está uma formação. Copiado no 315, no 315. Complete ILS X-ray procedure, call tower on 118 decimal, meta 5. Voo no 648, desça para 2.000 pés, autorizado ILS X-ray, reporte no localizador. Afirmativo, descendo para 2.000 pés, reportando no localizador. Que o quilômetro que negativo, vou checar junto a falésia, mantenha a escuta. To 550, the traffic side, check landing gear, wind is 110 degrees, 10 knots, clear to land. Salvador, o Gol 1781, agora sim para o táxi com 193 a bordo, alternando o Galeão com 4 horas mais. Fernando 1325. Xixi 51, alternando 13325. Comandou, boa tarde, é o Pantanal 4710, informação do que é. Boa tarde, Pantanal 4710, senhora identificação, chega da Mari, texto para 3.000 pés, 10 no quadro, último. 3.000 pés, 14, 4710, quantidade boa na Patagona. Na sua retaguarda, meio minuto sendo táxi no travão 9, está autorizado push, reporte para o táxi. Afirmativo, senhora, após da Gol, Oceaner 62, sono 8, ou 62, sono 3, perdão, senhor. Vai, então, pushback e aparamento. Próxima posição, Leda. Estamos cientes, mantém a proa 220 por 45 milhas, o 13.4. 6.4, obrigado. Ok, é só tirar uma dúvida, aqui tinha um plano aqui do Quilo Tango, do Quilo Quebec Serra, que me chamou o Quilo Romeu Oscar. É, foi feita alguma CHG, modificação de aeronave, ou as duas vão voar, confirme. Ok, gente. Então o Quilo Tango Romeu foi cancelado, vou o Quilo Romeu Oscar e o Quilo Quebec Serra. Gente. O Quilo Quebec Serra, 1.000 pés, Morro de São Paulo, decola da pista 17, curva direita, frequência do controle 19.8, código transponder 0123. Estabilizado, Gol 1.642. Confirme o Gol B com a torre, 10895 para acionamento táxi. 1.642, estabilizado. 1.648, confere, uma milímetro externo, completo LS, chama torre, 1.98, decimal 95. 1.98, 95, Gol 1.642. 10153. Quanto espera? Quilo Quebec Serra, posso quando pronto para o táxi. Cruise the first 2550 on the ground at 00 until military apron. O 1781 não mantém o ponto de espera, por gentileza. Salvador. Boa tarde, Gol 1.648, passou e quero baixar para lá. Gol 1.648, altímetro 1.0, 1.3 agora, o vento 1.20 graus, com 1.0 nós. Continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso, informa o tráfego, anunciado 1.50, decolando pista auxiliar, mantendo o Pro Sul, não vai interferir na sua aproximação. 1.648, autorizado o pouso. Quilo Romeu Oscar, reporte quando pronto para o táxi. Alfa Victor Juliette, decolada 01, ingresso em corredor Axé, chama o controle, 109.8, bom voo. Camarada 19.8, Alfa Victor Juliette, prático. 1.648, livre pulso, pista no zero, vento 1.20 graus, com 0.9 nós. Autorizado pouso, Gol 1.648. 1.781 no visual, com bang da companhia na curta. Afirmativo, após a passagem do tráfego ali mantém cabeceira 1.0. Só para 4.000 pés, 1.013 é o ajuste agora. Obrigado. Salvador, o Papadão vai sair pro Juliette, decolou para o 7, curva agora à direita, está direcionando no corredor Axé, e atenção para o número 3. No meu pé, corredor Axé, prossiga, fui do Juliette, reportando fora da barra. Vai parar passada fora da barra, área saiu do Juliette. O Patango tem livre decolagem, pressionou 7, o vento 120 graus, cono 0 nós. TAP para a chegada da mar e reporte de descida. TAP para a chegada da mar, identifique e reporte de descida. Chegando 1 autorizado, chame táxi 4065. Autorizado, puxa para a meta 4065. Salvador, Xaner 6, 142, acionamento na posição, posterior push back, posição 1-1. Autorizado, chame para o push, Xaner 6, 142. Vamos lá. Volo no 642. Volo no 648, boa tarde. Agilizando, por gentileza, táxi via Alfa Juliette, posição de número 9. Alfa Juliette, 09, volo no 642. Mano Gol 1600, Natal 370. Sente autorizado Natal, nível 370, Biel Pesuru 10. Decola da 10, curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Zipar. Controle 119, decimal 8 e aciona 5156 no transponder. Gol 1600. Autorizando Natal 370, Pesuru 10. Decola 10, curva esquerda, Puca, Zipar. Controle 198 e o transponder 5156. Cotejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento no gate 02, gol no 600. Parei. Aqui, Alfa Lima, tem cabeceira no 7. Controle Salvador. Papatango, Romeu Papatango, decolou, da 7, na sua escuta. 1781, decolada 05, chama o controle, 1098, bom voo. 1098, gol no 781, grato, até mais. 2000 pés de Alfa de Jardim. Pantanal 4710, autorizado, ajuste 10 no 3, reporte estabilizado. Bom dia, 2000, Alfa de Jardim, confirmar no 1003 do ajuste. Afirmo. Controle Salvador, gol no 781, cruzando 2000 pés. No 781, sua 360, saída da El, vigilância. 360 na Dael, saiu. Ativo. Ativo Kilo Romeo Oscar, segue o tráfego da companhia, como número 2 no ponto de espera, táxi papá. Está de férias? Papa Romeu, novembro, X-Way Tango. Boa tarde, prossiga. Confirme o local de sobrevoo. Decolagem pressionou 0, vento 120 graus com 11 nós. Gente, autorizado o voo local, 500 pés, decolagem da 17, curva direita, seguindo a linha do litoral sul. Controle em 119 decimal 8, a torre em 119 decimal 9, 5 e aciona 0133 no transponder, November Echo Feitango. Confirmando o POB e o PAD 4. 4 a bordo, ciente PAD 4, transfere torre 1 no 8 decimal meia dúzia. Corrigindo 1 no 8 decimal 9, 5 a torre para acionamento, táxi, decolagem, bom voo, November aceitando. Solo Zuka 065, tá com 127 a bordo, autonomia de 420, a perna Ribeirão para o táxi. Azul 4065, táxi autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera pista 10. Ponto de espera torre 118 decimal 95 e o ajuste no 013, bom voo. Autorizado Índia Alfa, ponto de espera 10, pushback Xavier 6142 no 19. Xavier 6142? Oceaner 6142, atentando para o Boeing da Gol, que vai parquear até o 09. Após o parqueamento do meio, está autorizado para o pushback, chame táxi. Ponto parqueamento no 9, direito push, obrigado. Cada externo. Já baixada travada? Afirmativo. Pantanal 4710, tráfego avistado, livre pouso, pista 10, vento 130 graus, cono 2 nós. Informa o tráfego no Charlie 310, decolou, mantendo a linha do litoral sul, à sua direita, não vai interferir na sua aproximação. CN 4710. India Mike Alpha decolou 08198, o controle com voo. Grado de Amará, India Mike Alpha. Torre Salvador, batalha 4065.0. Afirmativa Azul 4065, por gentileza, Matheus, posso esperar? 4065. Gente, Whisky Romeo Bravo, chame para o corte. Yankee Romeo Bravo, ciente? Gol no 781, chame o centro Recife 125 décima 1, alterne 13325. 51-2335, gol no 781, grato. 3325, a secundária. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 3-2-3. Não, 0-1-3, desceu 2-0, Fortaleza, Alfa Victor Juliette, estão atrás, eu vou informar a frequência livre. Autorização da rotatória para o Victorinha Juliette, está presente? Negativo, mantenha os corredores, reporte ingressando no Interlagos. Frequência livre, boa tarde, Yankee, Hotel Bravo. Ciência. Salvador, Oxana 6213, desvio direita para evitar formações. Autorizado, desvio. Autorizado, 6213. Papatango, Romeu, Papatango, controle. Desculpa, eu vou visual com Charlie 150, posição de 1 hora a 3 milhas. Controle, o Romeu está batendo para a Como recebe o controle?